Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Eu sou o Thiago e hoje nós vamos falar sobre a trilogia de um dos melhores espiões dos últimos anos no cinema. Aqui no Brasil, ele é conhecido pelo nome de Gilberto de Pinto, ou, como é conhecido mundialmente, o Bourne. E pra falar comigo desse assunto, tá aqui ao meu lado, como sempre, o Alexandre Luiz. Quem é Alexandre? É sério, velho? É sério mesmo? Nossa! E do outro lado, todo indignado, o Arle Bonanno. You move, you die. E o nosso convidado de hoje, o Eduardo Silva. Quem sou eu? Olha só. De novo essa piada. Cara, esse povo tá demais. Tá demais, cara. Todo mundo amnesiado hoje. Bom, antes de entrar no nosso cast, vamos aos nossos recados. Jason Bourne. Vamos ler os nossos comentários referente ao último Alerta Vermelho, que foi sobre Brucutus, do qual o Alexandre não participou, não é mesmo, Alexandre? Fui pedido demissão, né, pra poder participar da promoção da Red Bug, então não pude participar, mas agora eu tô de volta aqui pra poder conferir esses comentários aqui. Foi um podcast bem bacana, gostei bastante. Mas é, foi um podcast bacana, a gente comentou bastante sobre bastante coisa com o senhor Ned Master, que se sentiu bem à vontade. Mas vamos ler os comentários, leia aí pra gente, Warley Bonanno, um comentário, a sua escolha. Porra, você quer me fuder, né? O Warley não é do Cutu, tá vendo? O Cutu resolve as coisas sozinho, eu leio. Vai, ó, o Cláudio. Foda-se, esse é palhaço. Cara, em vez de resolver o problema, fica reclamando, pô. É, porque eu tô resolvendo outro problema aqui, sabe? É, são bem quietos, deixa eu resolver esse problema. Que decepção. Vai lá, Alexandre, então, Alexandre. Pega a faca e fala. É o seguinte, o Cláudio, e é só Cláudio, não tem sobrenome, não é nada, ele contou que os filmes de Brucutus são os melhores, ação de verdade. Realmente, com filme de ação, concordo com você, Cláudio. Em termos de filme de ação, os filmes de Brucutus não tem concorrência. É, por isso que são Brucutus, porque são ação. Pois é. Aí tem um outro comentário aqui, ó, que é do cartão Vicky da Vale. Ai, ai. É o que aparece pra gente, né? Cara, adorei o podcast. Vocês têm tudo pra explorar. Só acho que deviam dar mais destaque aí no site. Aí o Thiago ficou com a dúvida se o cartão Visa Vale tava falando do podcast ou do Cutus. Olha, não, é. Eu quero falar uma coisa. Se o senhor é mesmo do cartão Visa, se o senhor quer que a gente estoure, patrocina a gente, né? Exatamente. Sério. Essa é a sua chance. É, a gente cobra barato. Pois é. Então, não, na verdade não. A gente não cobra barato. É, não é bem assim, não. É, mas de qualquer forma, se ele quis dizer que a gente deveria dar destaque aos podcasts, que é o que eu acho que ele quis dizer, é o que faria mais sentido. Notamos aqui e vamos tentar. É, mas já tem um player do lado, eu acho que eles estão bem destacados. Mas de qualquer forma, pode tentar divulgar mais, mas sem também incomodar os seguidores nas redes sociais. Exatamente. Pois é, a gente vai tomar um jeito disso. A gente vai pensar, vamos pôr nossos cérebros pra funcionar. E o outro comentário é do nosso colaborador aqui do Cine Alerta, o Eduardo Sasser. Exato, porque o nome que eu descobri que o nome dele não é Eduardo Sasser, ele usa o nome fake. Epa! O nome dele é Eduardo Silva. Cara, a gente contratou um cara com nome falsificação de falsidade ideológica, velho. Vixe, agora ferrou, hein? Não paga ele, não paga ele, entendeu? Vamos deixar ele trabalhar, a gente tá na hora de acertar o pagamento, não vai dar pra ele descontar, né? Porque o nome vai estar errado. Então, ele comenta assim, ó. Lambda, lambda, lambda, lambda. Esse cara tá de sacanagem. Ele tá pedindo pra ser mandado embora por justa causa. Ele tá de sacanagem. Aí ele coloca lá, ops, podcast errado. Exatamente, ainda bem que você se ligou. Porque... Bom, foi mais um podcast muito massa, velho, e cheio de testosterona, onde minha barba cresceu de uma forma inacreditável enquanto ouvia. Ou seja, ele terminou de ouvir o podcast parecendo Bin Laden. Ou Beato Salunco. Eu achei Beato Salô uma referência muito obscura pros ouvintes. Ah, velho. Sério, velho. Sério. Ah, Googlei aí, pô. Googlei aí. É, isso que eu ia falar, cara. Puta que pariu. Você não tem Google na merda da sua casa, velho? Você me desculpa, você não devia nem estar ouvindo essa merda. Cara, eu conheço gente que nunca ouviu falar do Darth Vader. Puta, ó, velho. Da vida. Mete no Google. Espera aí, não. Nunca ouviu falar de Darth Vader, cara. É, eu já vi isso. Espera aí, não. E não foi só uma pessoa. Isso é impossível, cara. Eu também achava até o dia que eu vi, mas existe. Cara, o cara nunca foi numa loja de brinquedo, numa loja de lençol. É, eu sei, cara. Não, é, que, não, não, é não tem explicação. Pois é, não tem explicação. Tem gente que nunca ouviu falar do Paul McCartney. Ah, pare. Vai, leia o comentário aí que tá me desanimando com essa humanidade. É, vamos voltar aqui pro comentário do Edu Sass. Gostei pra caramba da participação do Nerdmaster. Muito bem entrosado. Convidem ele mais. É. A gente vai convidar ele mais. Só que só quando ele convidar a gente também, pô. Tipo aquele convidado que só vem na minha casa, só nunca convida a gente pra jantar, pra nada. Ouviu, senhor Nerdmaster? Continua. Pecado dado. Bom, queria citar dois brucutus que poderiam ter entrado na lista. Hugh Wolverine Jackman e uma brucutu, a Dina Carano, que tá bem no estilão da Michelle Rodrigues, se bem que a Michelle Rodrigues é muito macho pra mim. Bom, vou fazer dois comentários aqui. Hugh Jackman não pode entrar na sessão brucutu porque ele fez comédia romântica. Uma pessoa que faz comédia romântica perde muita credibilidade no quesito brucutu, então não vai entrar. A Dina Carano realmente poderia ter entrado pelo filme que ela fez, que quando terminou o filme, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça é que se a Warner for realmente fazer um filme com a Mulher Maravilha e não contratar a Dina Carano, vai ser uma mancada gigante. Fica a dica, né? Warner. É. E a respeito da Michelle Rodrigues ser muito macho, ok. Mas aí não precisa. Ela é macho, nada. Cara, mas eu dava uns pega fácil. É, pelo contrário, ela que pegava você, rapaz. Viu não, filho. Tá me querendo? Tô passando o telefone. É. Olha aí, pega essa. Pega o recado também, Michel. Tamo mandando recado pra todo mundo hoje. Mas se ela quiser trabalhar em outro departamento, né? Já que ela gosta meio de mulher, né? De trabalhar em trios, assim. Torna as Terminando coisas mais... Terminando o comentário do Eduardo, parabéns pelo cast. Até o próximo. Abraço a todos. Exatamente isso. Então é isso, pessoal. Esses foram os comentários do Alerta de Brucutus. Bem animado, como o podcast também foi. E mandem... Não, espera aí. Tem um outro comentário. Tem um... Opa, onde é que tá esse? Chegou agora. Tem um comentário do próprio Nerdmaster, que entrou lá e comentou, achou sensacional e que foi um prazer participar do cast. Que bom pra você. Tem que ser, pô. Ele tá gravando com a gente, não é? Coisa. Tem que ser um prazer participar com a gente mesmo. Bom, esses foram os nossos comentários e brincadeiras relacionadas ao cast do Brucutus. Não se esqueça de mandar e-mails, comentários sobre esse podcast de hoje, que é sobre a trilogia Bourne, que é um assunto bem bacana. Todo mundo gosta. Afinal, o próximo filme já tá batendo aí nos cinemas na próxima semana. É isso. Comentem, mandem e-mails no alertavermelho@cinealerta.com.br. Comentem no post e também nos achem nas nossas redes sociais, que são quais, Alex? Nós estamos no Facebook, facebook.com/cinealerta. Nós estamos no Twitter, twitter.com/cinealerta ou @cinealerta, né? Exatamente. E nós estamos no Google Mais, aquela rede social que todo mundo sabe que existe, mas não tem ninguém lá. Por enquanto, hein? É isso que eu ia falar. Nós estamos apostando firme nela e prove que a gente não tá errado. Dê o seu plus um ou o seu mais um lá na nossa página, que a gente tá postando tudo que a gente posta no site, no Facebook, tá indo pra lá também, e lá tem menos congestionamento, então você vai poder ver a gente melhor do que no Facebook. Pois é. Sempre. O dia que todo mundo cansar do Facebook, a gente já tá pronto pro Google Mais, é isso. Eu também, nós estamos sempre um passo na frente da humanidade. Pois é. A gente só não pode chegar muito próximo do abismo. E quando a gente chegar próximo do abismo, se der um passo a mais, a gente Mas cai. Quando a gente chegar próximo do abismo, a gente avisa todo mundo que ali na frente tem um abismo, então é bom a gente estar na frente. Pra alertar as pessoas do perigo. Afinal, nós somos o Cine Alerta. Ah! Jason Bourne. I live in Paris. Bom, vamos falar do nosso tema de hoje, então. Alexandre, faça o seu papel e nos conte, quem é Bourne? Bom, Identidade Bourne é baseada numa série de livros escrita pelo Robert Ludlum. E eram livros de espionagem bem filhos da Guerra Fria, assim, né? Então, você tinha ali o personagem do Bourne, que é bem como a gente vê no filme, ele tá desmemoriado, ele não sabe quem é e tudo mais. Mas os filmes tomaram algumas liberdades em relação ao original, né? E até interessante a gente dizer aqui que a gente vai analisar a trilogia Bourne como obra cinematográfica e não como adaptação. Porque como adaptação, os filmes são bem ruinzinhos, assim, porque não tem nada a ver com os livros, principalmente os dois últimos. Tirando o título, não tem nada a ver com os livros. Pra vocês terem uma ideia, o Bourne nos livros, ele é um professor depois da identidade Bourne, né? Ele se disfarça de professor numa cidadezinha dos Estados Unidos lá e, né? E também não vamos comentar a adaptação pra televisão, né? Isso, foi feito em 88, 89, se não me engano. É, com Richard Chamberlain como Jason Bourne. Que, por sinal, é mais fiel do que... Mais fiel, mas não é melhor. Mas com certeza, não é melhor, até porque não tinha o mesmo orçamento e foi uma coisa mais assim, voltada pra TV mesmo, então não tinha pretensão nenhuma, né, de ser o que foi o primeiro Identidade Bourne pros cinemas, dirigido pelo Doug Liman. Exatamente. Foi então em 2002 que os filmes de espionagem no cinema começaram a ter uma cara nova, né, que foi, veio com o surgimento da Identidade Bourne. Não é nem os filmes de espionagem, né, o Identidade Bourne ele meio que abriu, cimentou o caminho, assim, pra que os filmes de aventura e de ação tivessem uma cara nova. A forma como que começou a ser dirigida as cenas de ação mudou muito, principalmente por conta do Identidade Bourne. Né? Foi uma das coisas que o filme trouxe pro cinema de ação mesmo, que não tinha muita coisa na linha que o Doug Liman fez na época. E vocês lembram da época assim, que o filme saiu? Porque parece que 10 anos não é muito, mas o Thiago há 10 anos atrás tinha o quê? Era uma criança. 9 anos, olha só. Vocês lembram quando o filme saiu? Olha, eu não lembro exatamente quando saiu. Eu lembro quando ele foi pra locadora. Eu acho que foi um dos primeiros DVDs que eu assisti. Quando vocês viram, assim, que o Matt Damon faria um herói de ação fazendo cenas no nível do, sei lá, Jack Chan? Vocês botaram com fé no cara, assim, pô, esse cara vai, né? Quando eu fui assistir o filme, a única coisa que eu me lembrava ter assistido dele era o quê? Era, eu acho que o 11 Homens e um Segredo e o Dogma. Já tinha outros filmes, né? Sim, lembra que ele fazia um papel mais importante que eu lembrava, porque eu ainda não tinha assistido O Gênio Indomável, porque eu tinha o quê? 12 anos. Ver esse filme jamais é. Então... Eu fui bem resistente, né? Quando anunciaram que seria o Matt Damon, eu fiquei meio assim, pô, será que o Matt Damon como herói de ação, né? E ele surpreende todo mundo. Até porque inicialmente era o Brad Pitt, né? Na verdade vários atores passaram pelo casting do Bourne, assim. Inclusive alguns que nem batiam muito com a idade do Damon, né? O Russell Crowe foi indicado para fazer o Bourne. Sylvester Stallone quase fez o Bourne. Caramba. Cara, imagina o Bourne e Stallone ia ser demais, cara. Ele ia falar do tapa na cara mesmo, irmão. O problema do Stallone é que a perda de memória ia ser justificada pela idade, né? Assim como pro Alexandre, né? Ele poderia ser o Bourne. Mas nos livros o Bourne não é novinho, né? Sim, mas como se diz? Como ela já é pouco fiel, então a idade não exato. Refere aqui no caso. E convenhamos, o Matt Damon, ele tem um maior apelo com o público mais jovem na época, né? Então acabou virando aí também uma moda de filmes, né? Que é pegar os personagens mais clássicos da literatura e deixar eles mais jovens, né? Isso tava acontecendo ainda. Tem acontecido bastante. E ele, depois disso, né, cara, cada vez mais ele se prova um ator versátil em qualquer estilo de filme. Ele pode vir desde o drama pesado até passando pela ação e chegando na comédia. Eu acho que a maior vantagem do Matt Damon é que quando ele pega um personagem pra fazer, ele realmente abraça aquele personagem. Ele não quer dar só ele, tipo, ele não quer mostrar ele com a, tipo, ser sempre ele, tipo, Johnny Depp, estamos de olho em você. E mesmo que ele tenha um rosto muito marcante, não seria a palavra, assim, é muito identificável, sabe? Você olha pro cara, pô, é o Matt Damon, né? É aquela cara de moleque. Ele ainda tem o clone, né? Ele ainda tem o clone dele, o Mark Wahlberg, né? É verdade. Foda, né? Porque são dois, aí você acha, porra, Matt Damon faz filme pra caralho. Não, era o Mark Wahlberg que tava fazendo. É foda, cara, é complicado. Quando eu comecei este filme, eu confundia ele com o Leonardo DiCaprio. Nossa! Não, aí você começou a usar o óculos. Do Gênio Indomável. Uma nasce, nem aí. Eu tô falando pra você, cara, eu confundi pra caramba. Eu confundi ele com o Ben Affleck, mas isso também na época... Cara, mas eles eram amigão, né, cara? É, por aí isso. Aí até vai, né? Por isso. Eu acho que eu cheguei mais próximo de achar ele. Ele é uma mistura, né, então. Misturaram um monte de atores, saiu o Matt Damon. É, mas o mais interessante, como a gente percebe essa competência do Matt Damon, é como ele convence que o Bourne é capaz de tudo aquilo, às vezes até sem fazer tudo aquilo, porque você percebe que ele é muito concentrado naquilo que ele tá fazendo. Ele é muito focado, né? Quando ele entra no ambiente, ele presta atenção em tudo e ele não precisa falar que ele tá prestando atenção em tudo. A gente percebe isso. Uhum. Esse nível de convencimento que o Matt Damon consegue passar pro Bourne foi fundamental pra que a gente conseguisse comprar a ideia dele como herói de ação. Não é nem pelas cenas que ele faz. Assim, né? Porque fazer cena de ação, a gente sabe que a pessoa com treinamento ali, ela faz. Né? Não, o Keanu Reeves tá aí pra isso. Porra, né? vou nem comentar. E é aquela coisa, né? Óbvio, tem suas cenas exageradas, mas em relação a várias franquias aí de ação, o Bourne é bem incrível. Com certeza. Eu consigo crer que o Bourne é capaz de fazer sabe, o que faz. Eu creio no Tom Cruise como isso é possível, mas eu não creria em qualquer outra pessoa fazendo aquilo. Mas eu creria num soldado fazendo o que o Bourne faz, né? Sim, principalmente porque muita coisa ali foi baseada em treinamento mesmo, né? De militar, né? É, aquela luta dele, aquilo luta tudo com devido treinamento em várias modalidades de artes marciais, você consegue chegar naquele nível. Tipo Batman. Pois é, o Bourne, inclusive, foi uma das inspirações pro Batman Begins, né? Exato. O que eu gosto da identidade Bourne é todo o clima que ele tem de descobrimento. Conforme você vai descobrindo quem é o Bourne, junto com ele, você vai vendo que ele vai ficando cada vez mais, tipo, poderoso. Ele vai upando, sabe? A primeira vez que ele meio que descobre os poderes dele... É tipo RPG, né? É, a primeira vez que ele descobre os poderes dele, né? Cara, na praça lá deitado, que os guardas vêm pegar ele, ele começa a bater nos guardas, ele fica todo assustado, assim, mais ou menos quando ele descobrisse os poderes dele, né? A ficha velada. Cada vez que ele vai entrando numa situação nova, cara, é como se ele estivesse upando o nível dele, sabe? Até ele chegar no super agente. E isso que eu gosto nele, assim, coisa meio de videogame mesmo, dele ficar... Ele chegar no nível, eu destruo todo o serviço secreto. Ele tem bem esse clima de videogame mesmo, cara, de você ir descobrindo as coisas, saber qual que é o próximo passo, sabe? E ir upando. E o ritmo do filme, né? Muito, a forma como a história vai sendo contada, igual como o Thiago falou, ele vai descobrindo as coisas, a gente vai descobrindo junto com ele, as coisas vão acontecendo, às vezes até sem o que a gente costuma chamar assim de build-up, né? Que é o que você vai construindo pra chegar numa cena. Não, às vezes as cenas vão acontecendo porque é como acontece na vida, né? Você não tem um aviso que você vai estar no meio de um tiroteio, o tiroteio vai acontecer. Uhum. Né? Então tem toda essa coisa assim, a única coisa que constrói um pouco a cena são os agentes que estão atrás dele, que você mais ou menos fica ali meio que, bom, eles vão atacar, eles vão fazer isso, eles vão fazer... Mas muitas coisas acontecem do nada, né? Por exemplo, aquele atirador no meio do... Quando eles estão escondidos lá naquela fazenda, né? E aquele atirador surge meio que do nada, assim, na história. Por mais que você já esteja esperando... Que é o Clive Owen, o atirador, né? Pois é, o Clive Owen. Do nada, né? O Clive Owen aparecendo no filme. E é engraçado, né, que o nome dele é The Professor, né? É, claro, cara. Isso foi uma sacada por causa do livro, que o Bourne é um professor, foi boa. É, pode ser. Ah, uma grande diferença do livro, né, é que no livro o Bourne tem um arqui-inimigo, né, que nos filmes não aparece, né, que é um terrorista chamado Carlos. Carlão. É, que é baseado no Chacal, né, óbvio. Mas aí nos filmes eles tiraram pra deixar mais livre pra essa coisa toda da paranoia, né. Eu acho que o que mais é passado, assim, né, em toda a trilogia, no primeiro é passado isso, mas eu acho que fica mais claro no segundo e no terceiro, que é a questão da paranoia norte-americana de policiar o mundo, né? Que é uma coisa que, por exemplo, você pega um 007, o 007 está defendendo, né, o modo de vida ocidental. O Bourne está fugindo disso. É verdade. Isso é muito mais interessante, porque é muito mais relevante para o mundo que a gente vive, né? Te faz pensar mais no mundo que a gente vive. Então essas alterações foram feitas do livro pro filme, assim, são muito bem-vindas, né? Tornaram o filme mais relevante. Exato. Até porque em 2002 foi quando também saiu 007, O Novo Dia Pra Morrer, né? Nossa, que pelo amor. Pra morrer de desgosto, né? Não, pra, exatamente, pra morrer de desgosto, cara. E olha que é difícil falar mal de 007, cara. Não, é uma das minhas cineséries preferidas, mas o último filme com o Pierce Brosnan é uma vergonha. Ai, cara, nossa. Né? Não, e ainda fuderam. Ai, cara, fuderam, foi pra tudo que é lado, velho. Puta, aquele satélite perseguindo. Ai, James Bond, tá exagerado, mas força a barra, tem hora. Até não, James Bond força, né? E aí, o Bourne meio que vem na resposta, né? Ó, o público não quer mais carro invisível com um agente secreto. O público quer outro tipo de ação. E então, o público já tava meio desgastado, por mais que todos os filmes do 007, um bate o recorde anterior, né? Falam que tá desgastado, mas tá sempre batendo recorde. Não adianta, cara. É sempre. E assim como os filmes do 007, o Bourne também viaja pra vários lugares, né? Nesse primeiro filme, Identidade Bourne. Principalmente ali na Europa, né? Ele passa pela França. Isso é que eu gosto. Eu gosto dessa cara meio europeia do filme. É isso que eu ia falar. Que é proposital, né? O Doug Liman, ele disse que uma das maiores inspirações pro ritmo do Bourne foi o Corra Lola Corra, né? É. Tanto que ele tem a Franca Potente, que era do Corra Lola Corra, fazendo a Marie, né? Que é a namoradinha do Bourne ali. E que é um relacionamento muito bacana dos dois, né? Muito bem desenvolvido, muito, muito humano. Que é uma coisa que a gente não vê nos filmes do 007. E assim, é um diretor que até então nunca tinha feito um filme de ação, né? Ele já tinha feito duas comédias. Não, acho que todos tinham comédia com romance e uma coisa de thriller, mas nunca tinha feito um filme de ação mesmo, né? É, não, era a primeira vez dele nesse âmbito aí de filme de ação. Ele tinha feito Swingers, né? É. Que é um filme escrito pelo Jon Favreau, né? É que ele dirigiu. Mas realmente, né? Uma escolha incomum, mas que deu muito certo. Isso. Porque ele trouxe essa coisa, assim, da humanidade mesmo do personagem, dessa coisa mais psicológica dele. Pô, descobri que você é um assassino, cara. Como é que passa na cabeça de uma pessoa, né? Não sei quem eu sou e aos poucos você vai descobrir que você é um assassino, pô, né? É, e uma coisa que eu gosto muito da franquia também, né? É a, como se diz, é a continuidade do Tony Gilroy à frente dos roteiros, né? Isso, que, assim, a gente vendo depois o trabalho dele em outros filmes, a gente vê de onde que vieram as boas ideias, né? Porque ele é realmente muito criativo. Exatamente. Jason Bourne. E falando em dinheiro, Warley, você que é o nosso cara do dinheiro, quanto deu de dinheiro a Identidade Bourne? Você tem que começar a me pagar, então. Já que eu sou do dinheiro, tem que começar a me pagar. Ele teve um custo estimado em 60 milhões de dólares e teve uma arrecadação nos Estados Unidos de 121 milhões e 468.960 dólares e no mundo uma arrecadação de 68.800.000 dólares. Então, assim, se pagou, tranquilo, né? Mais que dobrou. Foi bem. Ah, foi bem. Pelo orçamento dele, ele foi bem pra caramba. Quase 200 milhões em um orçamento de 60, ele, né, se pagou e ainda garantiu mais uma continuação, né? Pois é, que foi o filme que veio em 2004, dois anos depois, A Supremacia Bourne, que aí continua o capítulo do desconhecido tentando descobrir quem ele é. Agora ele já tem mais pistas, né? Continua o capítulo dele, mas começa uma segunda revolução que o Bourne faz no cinema, né? Pro filme de ação. Porque se o primeiro ele surpreendeu todo mundo com o ritmo, o segundo, então, nem se fala. Nossa, porque o segundo é... O Paul Greengrass, o estilo dele de câmera é uma coisa assim, e que até é uma crítica que eu tenho pra fazer esse filme aí em algumas cenas. Mas a direção do Paul Greengrass e a certeza do que ele tava fazendo são muito evidentes no filme, né? As cenas de ação principalmente. Mas tem uma coisa que eu não gosto nos filmes do Bourne dirigido pelo Paul Greengrass, é que ele não consegue manter a câmera parada nem quando é uma cena de discussão numa sala de reunião. É muito irritante mesmo, cara, essa coisa da câmera tremida em vários momentos do filme. Você fala assim, para, por favor, deixa a gente prestar atenção. Mas não, é aquela coisa tremida, direto. Eu Eu, sabe por que eu não reclamo, cara? Porque é aquele negócio. O filme vai me incomodar a partir do momento que ele me dá dor de cabeça. Como, e olha que eu tô falando que eu já tive filmes que move tanta câmera que eu já tive dor de cabeça. Uhum. Tô brincando. Tem um filme que chama Domino, a Caçadora de Recompensa. Puta que pariu, cara. Eu passei mal no filme. Ah, mas aí não é nem porque move tanta câmera, né, cara? Porque aí o Tony Scott tá numa maluquice de que os filmes dele tem que ter tudo cor saturada. Cara, tava demais, né? Nossa, mas... Nossa. Não, mas eu, pior que eu gosto do filme. Eu gosto do filme. Nossa, eu acho aquele filme chatíssimo. Eu gosto do filme, mas puta, cara, nossa, me fez passar um mal, velho. Nesse filme, que a câmera não... O cara não sossegue essas cores. É, o Domino é um filme que veio na cola do Bourne, né? Um filme que lançaram meio que... É um clone, né? É, ele lançou, foi basicamente o quê? Eu acho que é um pouco depois da continuação do... Acho que ele saiu em 2005, o Bourne, a Supremacia, saiu em 2004. Maninho depois. Pois é, e o bacana da Supremacia Bourne é que ele já começa bem ousado, né? Ele demora um filme pra construir o relacionamento do Bourne com a namorada e mata ela em 20 minutos de filme. Putz, é muito isso, tenso, né? Essa cena, cara. É que pra ele upar melhor, ele tem que estar sozinho, né, cara? Se upar compartilhado é complicado. tem que compartilhar a experiência, né? É. Então, foi o que eu tinha falado, né? Que uma das grandes vantagens do primeiro filme é construir o relacionamento dos dois de forma que o espectador se preocupe com o que tá vendo. E aí, quando chega no segundo e ela morre, você fica totalmente sem chão, igual ele, assim, né? E trouxeram outro assassino pra perseguir o Bourne, que puta que pariu, né, cara? Pô, eu não posso falar, ela que eu sou fã demais, cara, mas eu gosto demais do Cauã Urban, cara. Eu gosto demais desse filho da puta. Ele tinha que fazer mais filme, cara. Ele precisa de fazer mais filme. É verdade. Ele é um talento meio que escondido, né? É só a gente ver o que ele fez com o Dr. McCoy no Star Trek. Exato, cara. Muito bom. O cara é muito bom. É, tem uma outra coisa que a gente acabou não falando do primeiro filme, que esse daí meio que dá um upgrade, né? Que é a cena de perseguição. É. Que no primeiro filme é uma cena sensacional. Faz referência a um dos meus filmes dos anos 60, assim, que eu mais gosto. Que é o Italian Job, né? Que é uma perseguição com o Mini. Viu? E olha lá. Quem que fez o Italian Job? O clone do Dando. Não, eu tô falando do Italian Job original feito pelo Michael Caine. Não, eu tô falando. Você não tá entendendo, deixa eu explicar, pô. Tá, o irmão, né? O clone dele faz o remake. Vê que tudo se liga, os 6 graus de separação. E o Kevin Bacon deve tá aí. Com certeza. Nesse meio, você encontra o Kevin Bacon, nem que seja na produção. Carl Urban, ele é o novo juiz Dredd, só que não aparece, né? Porque ele não tira o capacete. Mas só aparece no filme. O Stallone não queria. Falou, não. Tem que aparecer pelo rosto. Pois é. É, como se ninguém soubesse que era o Stallone com a boca torta. Exato. Não, mas é porque ele acha o rosto dele muito bonito. Então ele falou, não, minha beleza não pode ficar escondida. Pô, não, mas é meio injusto. Os caras estavam mostrando... Rob Schneider não vai mostrar o Stallone, pô? Cara. Schneider, cara. Ai, cara, é duro. Ah. Pensa, até você ficaria frustrado com isso. Eu também acho. Você arrancava o capacete e falava, deixa eu aparecer um pouco. É, mas voltando ao Bourne, o segundo filme, ele é meio que... Ele implementa deixa a história do primeiro, né? Que tem aquela... É. Ele na busca de saber quem ele é, ele acaba chegando bem perto de descobrir quem é ela quando ele tem aquele encontro lá no final do primeiro filme com o personagem do Chris Cooper, né? Que acaba morto. E aí no segundo, ele tá fazendo aquelas anotações no caderno que ele tá tendo alguns lapsos do que foi a primeira missão dele, não é isso? Uhum. Isso. É, o que eu acho mais importante nesse filme é que a gente vê pela primeira vez ele lidando com os atos dele, né? Porque ele vai atrás da pessoa que é filha da pessoa que ele matou e tal, né? Então a gente vê, pra ele meio que se redimir, ele tem que se encontrar com uma vítima dele, né? Então ele realmente lidando com as ações dele quando ele era um assassino. E o grande, não sei problema, mas é talvez problema do Bourne, é que a partir do segundo e do terceiro filme ele não consegue, ele não funciona mais como um filme sozinho, né? Ele depende do primeiro filme e o terceiro vai depender do segundo pra... Eu não acho que o segundo dependa do primeiro, não. Eu acho que o terceiro depende do segundo. Do segundo, exatamente. Mas o segundo não depende do primeiro, cara. Eu acho que se você não tiver assistido o primeiro, assim, alguma coisa você vai perder, mas nem tanto quanto se você assistiu o terceiro, se não tiver assistido o segundo. Assim. Porque realmente o Paul Greengrass, a cara do filme é outra. Ele mudou até... Ele mudou tudo no filme, né? Nem parece que é da mesma franquia. E se a gente falou da perseguição do primeiro filme, a do segundo é muito mais sinistra. Eu acho que eles foram se superando nas perseguições ao longo da trilogia. É, me incomoda um pouco a perseguição no segundo e algumas cenas que a gente não entende muito bem o que tá acontecendo. É porque às vezes parece que é tudo tão grandioso que acaba soando um pouco absurdo. É, mas eu... essa questão da câmera, ela acaba influenciando também, por conta dela estar dentro do carro, e o espaço dentro do carro é uma coisa pequena, né? Então ele consegue passar uma certa claustrofobia numa cena num mundo aberto, né? Numa perseguição nas ruas. Então, nisso, assim, essa vontade do Paul Greengrass de ficar movimentando a câmera todo o tempo e cortando a cada um milésimo de segundo as cenas acaba funcionando. E não pode deixar de falar dos personagens secundários do segundo filme, porque eu vou destacar a personagem da Julia Stiles. No primeiro filme ela aparece, sei lá, uma meia hora no máximo, só como parte da operação. No segundo ela acaba tendo um papel maior, e apesar dela aparecer assim, a interação dela com o Bourne ser bem pequena, eu confesso que eu me importei com a personagem dela. Eu não queria que acontecesse nada de ruim com ela, porque ela conseguiu me cativar. Assim como a analista da CIA também. A Joan Allen, né? Exatamente. Faz a Pamela Landy. Bom, primeiro que a Joan Allen é uma senhora de uma atriz, né? Você compra a ideia dela como analista da CIA, você, de vez em quando você fica até do lado dela, porque ela tá meio que jogada ali, sem saber as... No as que coisas, ela tá metida. Né? É, sabe? Então ela tá fazendo o que ela acha que é certo, né? E não independente, assim, do que é realmente o projeto que criou o Bourne. E a Julia Stiles, ela com as pistas, né, que a gente vai tendo de que ela e o Bourne já tinham sido namorados ou sei lá o quê, realmente, né, a gente se importa com ela. Sim, e quando a frase que eu guardei, assim, do filme foi quando, logo que depois que eles capturam ele no aeroporto, acho que na Itália, que ela fala assim, ah, ele foi capturado com tanta facilidade. Ela fala assim, não, se ele foi capturado é porque ele quis ser capturado. Ele não faz nada sem pensar. É, isso mostra mesmo que a todo momento você vê que o Bourne, ele tá sempre um passo à frente do pessoal da CIA. Todos os movimentos dele acabam sendo muito calculados. Isso, apesar que ele não, dele ainda ter os problemas de memória, muita coisa ele não se lembrar, mas o instinto dele, as coisas que ele aprendeu, né, ele consegue colocar em prática, né? Então, por isso que ele tá sempre um passo à frente. E uma coisa que eu gosto da franquia, né, é mostrar que os Estados Unidos podem criar seus próprios inimigos, né? A gente já tem provas na vida real, né? Óbvio. Isso. Bin Laden, não estamos mais de olho em você que você morreu. A gente acha que você morreu. Não, o engraçado é que, pô, o cara tava quieto vivendo lá numa ilha lá, cara. Se eles não tivessem feito nada. Mas é aquele negócio, né? É o medo dele voltar e revelar tudo, né? É, uma coisa dele, assim, meio... cai, tipo, ele... A memória dele, por algum motivo, voltar e ele saber de tudo e meter a boca no trombone, né? É que... Porque, é que... como se diz, cara? Uhum. Depois, quando a gente vai entender no terceiro filme o que que é, caralho, velho, o projeto, porra, velho, é transformar os caras numa máquina de guerra. É, e tinha muitos ali que não sabia que ele tinha perdido a memória, né? Achava que ele tava jogando com a CIA, que ele tinha todas as informações e estava jogando com ele mesmo. Era um ou outro ali que sabia que ele tava com a memória perdida. Até porque podia ser tudo parte do plano dele falar que tava sem memória, né? Porque ele é o Bourne, pô. É, eles não estavam comprando muito a ideia de que ele não se lembrava, né? Exato. É aquela queima de arquivo, né? Você tem que atropelar quem tá no seu caminho. Já dizia Walter White. Não, a gente ainda tem aquele lá, o... Acho que é o Abbott, né? Abbott, isso, que é o, isso, que é o personagem do Brian Cox. Que é o cara que realmente manipula e sabe a história por trás do projeto. E, cara, quando tem aquele momento lá do... Pode dar spoiler já, né? É lógico. Quantos anos já? 8 anos? É, não. Se não viu, morra, pessoa. Se não viu, morra, vai. Que ele... Que o Bourne entra lá no quarto, né, e faz ele, de certa forma, confessar o que ele tinha feito, que ele tava por trás da jogada. Foi, tipo, muito sinistro, foi muito jogada de mestre. Mas eu, em um momento, eu pensei que o Bourne ia liberar essas provas pra Joan Allen lá, na CIA. É, mas eu acho que ele fez isso como uma forma de, às vezes, tentar chegar mais próximo da resposta, né? Mas, não sei, papai, acredito que seja isso mesmo, punir quem deve ser punido, né? E ele acreditava que uma das pessoas por trás era ele, né? Exatamente. E ele, o Abbott, ele fez toda aquela jogada pra acabar jogando a conspiração pra cima do Conklin, que já tava até morto, né? Tentou jogar pra cima dele, e na hora que o assistente do Conklin acaba descobrindo, cara, ele quebra o pescoço do cara, mó sangue frio, assim, amarradão. Tu olha pro velhinho e fala, esse velhinho não faz esse tipo de coisa, não. Aí o cara tava mostrando pra ele, não, porque armou a bomba assim, era pra ter acontecido tal coisa, e de repente o cara quebra o pescoço do cara na perna maior e deixa o corpo lá e vai embora. É, esse velhinho já foi Hannibal Lecter. Tu fala, caraca, eu não imagino que ele vai fazer esse tipo de coisa. Primeiro Hannibal Lecter do cinema. Sério? Antes do Anthony Hopkins. Olha, tá aí. Não, Caçador de Assassinos é o Manhunter? É o Manhunter, é o Dragão Vermelho, né? A versão original do Dragão Vermelho. Do Michael Mann. Isso. É, mas é o tipo de vilão, é um vilão meio Hannibal, né? Aquele vilão que manipula todo mundo e é o vilão silencioso, né? É. Que ele tá jogando com todo mundo e você só descobre no final ali. Verdade. I live in Paris. Bom, e Warner, dinheiro? Custou 75 milhões, né? 15 milhões a mais do que o primeiro. E teve uma receita de 176.241.941 dólares. Nos Estados Unidos. Juntando com o dinheiro que fez no mundo, deu 288 milhões. Claro. 288 milhões e 500 mil. Fez um lucro considerável. Tá dentro ali do que fez o primeiro. Até porque o Universal não... O marketing que a Universal investiu no filme não foi dos melhores, digamos assim, né? Não lembro, a Universal não é muito de fazer mais. Ela lança o filme assim meio que... A Universal, ela acredita faltando... no filme, entendeu? Lança o trailer faltando 4 meses pro lançamento do filme. Ela acha que se o filme é bom, ela vai fazer, entendeu? Independente de marketing ou não. Ela acredita no marketing de graça, que é aquele boca a boca. Que ajudou muito, né? Ajudou bastante o Bourne, esse marketing boca a boca aí. Foi o que sustentou aí, né? Principalmente o primeiro. O primeiro, realmente, eu não lembro de ver muita coisa do filme, só talvez o primeiro trailer, mas aquela coisa que a gente vê hoje, comercial, cena divulgada, não lembro de ter visto. Eu acho que saiu o quê? Saiu essa semana ou semana passada o segundo trailer ainda do Bourne, né? Tem coisa aí que tem 20, 30 trailers. É, bem por aí. Mas tá bom, tá legal. Esse dinheiro rendeu. Não só o dinheiro, né? Agora já não dependia mais só do dinheiro, depende de terminar a história também. É, porque o filme fica em aberto, né? Ele termina de uma forma extremamente fantástica, né? Aquela ligação dele pra personagem da Joanna Allen, né? Sensacional. Muito bom. Foi sensacional mesmo. É aquela coisa que você levanta e bate palma no cinema. Nossa, não acredito que, né, o próximo filme, ele nos Estados Unidos, né? E indo atrás do pessoal da CIA. Aí começa o terceiro filme e não é bem isso que a gente vê. E aí o Paul Greengrass, ele melhora o que tinha começado no segundo e ainda amplia a própria narrativa, né? Ele cria uma narrativa muito mais interessante começando o filme de um ponto que não é o que você estava esperando, né? Pois é. Um ponto muito positivo desse Bourne, cara, é a própria edição do filme, cara. Tá muito bom. Na verdade, é a montagem, né? É, montagem. Desculpa, edição não. Você fala montagem. Porque a edição é simplesmente você criar uma sequência. Isso é edição. Você tem as cenas gravadas, criou uma sequência de imagens. Você tem uma cena, uma sequência de cenas, né? A montagem é você pegar todas as sequências que você tem, juntar tudo e dar uma cara própria. Isso é montagem. E é nisso daí que o Ultimato Bourne é um filme fantástico. É uma aula de montagem cinematográfica. Foi feita pelo Chris. Já tinha feito o da Supremacia Bourne. Já é parceiro do Paul Greengrass, né? Fez com ele o Zona Verde, os dois, Ultimato e a Supremacia Bourne, o Von Knight de 93, né? E fez um remake do Italian Job, pra você ver como que as coisas estão se ligando. Daqui a pouco, o Kevin Bacon aparece. Exatamente, vai vendo como as coisas se ligam. Uma coisa que a gente não comentou, antes de a gente falar da montagem do filme, a gente falar desse... Porque o terceiro filme é o que eu mais gosto, eu acho ele fantástico em todos os sentidos. O Paul Greengrass ali no ápice do que ele poderia fazer pra série. Mas tem uma coisa que a gente não comentou, nem do primeiro, nem do segundo, que é a trilha sonora. Isso que eu ia falar. Eu tô com ela até aqui aberta. Não, a música tema, no caso. A música tema composta pelo John Powell, né? Que fez a trilha dos três filmes, né? E tem também a música do Moby, né? Streamways. E é foda, né? Porque nos primeiros acordes... você vê como é que a música marcou. Se você escutar os primeiros acordes dela em qualquer lugar, você vai lembrar. Bourne. Não é aquele tema. Não, composto do 007, por exemplo. Mas também, né, cara? Você quer comparar um negócio que tem há 50 entendeu? Anos? Não, mas eu não tô criticando, eu só tô estabelecendo a diferença. Óbvio. Né? Mas ele conseguiu marcar, assim, muito. Conseguiu marcar tanto que inúmeros outros filmes acabaram usando quase que o mesmo tema do Bourne nas cenas de ação, né? Porque... E a música é boa, cara. gosto do Moby. Não, e aí é foda, porque essa música do Moby, cara, nossa, se você for ver, ela tem de todas as modificações que você imaginar. É, porque é Moby, né? Então tem remix de 30 versões dessa música. Não estou brincando. É, você vê. Mas, puta, cara, eu gosto mais a música, assim, é o que eu falo. Começa a tocar, eu lembro de bom. E aí, voltando, é porque a gente tava falando da questão da montagem desse filme, né? E acho que uma das cenas que você mais percebe como a montagem do filme é importante, interessante, é fantástica, é a cena que você passa na estação, né? O terminal ali onde o jornalista vai se encontrar com o Bourne, né? É incrível, cara. Não, é muito bem montado aquilo, é muito bem dirigido e depois foi muito bem montado na sala de edição. Tudo que vai acontecendo, e essa cena ela é fundamental pra gente perceber o maior tema do filme, que é a questão da vigilância. Né? Exato. E essa paranoia toda que os Estados Unidos criam, esse daí é o filme que realmente culmina na questão da paranoia, que já tinha sido trabalhado no primeiro e no segundo, mas esse daí é o que mais fica evidente, da vigilância mesmo, que é assustador. É assustador você imaginar que todas essas câmeras que a gente se depara por aí, elas podem ser acessadas por qualquer pessoa no mundo a qualquer momento. Exato. Ei, person of interest, chegação, meu irmão. Tava na ponta da língua aqui. Cara, o Reese tem uma pegada meio Bourne, cara. É. Mais agressivo. Eles pegaram o Bourne e dividiram em dois, né? Parte inteligente um e ação pro outro. Não tem como negar que Person of Interest é completamente filhote do Bourne. Gosto muito da série, mas negar isso é não querer enxergar, né? Não tem jeito. É totalmente voltado pro Bourne. As cenas de ação, até a fotografia, lembra? Exato. É verdade. Lembra mesmo. Aí, esse terceiro filme, ele começa... A gente tem um retrocesso no tempo, né? Antes daquela cena aí que ele faz a ligação pra Pamela, né? A gente vê ele indo encontrar com o irmão da Marie, não é? Depois ele vai atrás do irmão da Marie pra falar pra ele, ó, ela morreu e eu tô atrás do pessoal que é responsável por isso. E acaba que o grande mote do filme é essa coisa pra ele tentar desbaratinar a Operação Treadstone, né? O Abbott, no final do primeiro filme, ele dá por encerrado a Treadstone, né? E começa com a Blackbriar, que na verdade é a mesma coisa. Só é outro nome. Essa inteligência burra é foda, cara. Isso é inteligência burra, deixa eu ouvir falar. Vou enganar todo mundo. O plano agora é outro. Mas é bem isso, né? Tipo, você fica imaginando que aqueles caras que são responsáveis por dizer sim ou não pra esse tipo de programa, eles não estão nem lendo sobre o que são os programas, né? É aquele negócio, não, tá tudo em letra pequena, só assino, não vai dar. Dá muito trabalho lendo. Mas na letra pequena lá tá tipo assim, não, eu roubei sua alma agora. É minha. A sua alma agora é minha. E aí tem essa... ele tentando ainda desbaratinar essa operação, né? Pra saber o que realmente aconteceu com ele. E a gente é apresentado pro vilão do terceiro filme. Que pra mim, acho que ele acaba sendo... Cara, não sei se é porque você vê o terceiro filme por último. Pra mim, ele acaba sendo o vilão, assim, mais sem escrúpulo de todos. Que é o Volsen, lá. Que é o David Strathairn. Cara, e ele tem uma cara de escroto foda. Ele tem, cara. Tipo assim, uma cara de, tipo assim... Eu tô rindo, hein? Quando eu chegar, o bicho pegou, hein? Mas ele é aquele vilão, assim, que a gente gosta de odiar, né? Mas o vilão é esse, é o que a gente gosta de odiar. E tem umas outras coisas bacanas também nesse filme, que são rimas visuais, assim, rimas de roteiro com os outros filmes. Né? Uhum. Por exemplo, quando o Bourne vai falar pro irmão da Marie, né, que ela morreu e tal, a forma como a cena é gravada, os takes, os ângulos de câmera, lembra muito quando o Bourne vai pedir desculpa pra filha do carinha lá que ele matou, que foi a primeira missão dele. Exato. Assim como nas cenas que ele tá com a Nick também. É bem parecida com as cenas que ele tinha com a Marie no primeiro filme. Isso, quando ela vai cortar o cabelo, né? E é idêntica aquilo ali, não tem como você não te trazer a memória a cena da Marie cortando o cabelo também, é verdade. Quando ele olha pra ela, ele vê a Marie, né? E a própria cena do final, né? Que é a cena a última cena dele na trilogia é a primeira cena dele no Identidade Bourne, né? É aí que o filme cria uma unidade mesmo, que você pode chamar aquilo de trilogia. É verdade. Até pela aquele momento que a Pamela passa pra ele o nome, a data de nascimento. Uhum. E aí, tipo, vai geral atrás dele, né? Ele vai pra lugar tal, não sei o quê. no meio do caminho eles... Ué, mas, se não me engano, ela passou o mês como 17, uma coisa assim, não foi? É, quando ela passa a data de aniversário, na verdade, era o endereço do lugar. Endereço de onde tava, onde ele tinha se alistado pro projeto, isso, né? É, ela fala que o data de aniversário dele é 15 de abril de 71. Uns meses e dias só. O ano até que eu acho que era o mesmo, mas mudava... Não, é porque ela passa assim, a data do aniversário dele como sendo 15 de abril de 71, né? E, mas aí não é, né? Era 15 de abril de 71 em inglês, né? Na forma norte-americana de data. Sim, seria 4/15/71, né? E aí 415 East, Rua 71, era onde ele tinha se alistado, né? O lugar onde ele... Onde estava a base do projeto Fred. Isso. Que aí a gente acaba realmente... Ele acaba encontrando o criador do projeto e a gente acaba entendendo, né, o que é o projeto mesmo Treadstone, né? É. Sabe que uma coisa que me incomoda um pouco nesse filme? Eu acabei de falar de rimas, né? Eu não fica muito claro se o filme quer dar uma rima pra isso, né? Quer fazer disso uma rima, mas incomoda um pouquinho do David Strathairn ser fisicamente parecido com o Chris Cooper e o Albert Finney ser fisicamente parecido com o Brian Cox. Interessante. E me incomoda um pouquinho, porque eu acho que fica um pouquinho forçado. Ah, cara, mas puta merda, né, velho? Ai. É, tá. Eu acho que dá uma forçadinha, sabe? Tipo, não precisava. É, não é ruim, mas não precisava, mas ficou um pouquinho forçado. Às vezes eu também nem pensar nisso, mas é. Ah, eu acho difícil que não tenham pensado nisso. É, muita coincidência, né, mas... Porque parece muito, assim, fisicamente eles lembram muito. Talvez sim, talvez não. Jason Bourne. I live in Paris. Bom, mas, Warren, dinheiro. Olha, ele teve um custo de 110 milhões, né? Já custou aí já bem mais, o outro custou 75, então aí já foram 35 milhões a mais. Teve uma receita nos Estados Unidos de 227 milhões e no mundo 215, somando 442 milhões, 824.138 dólares. Quer dizer, praticamente o lucro dos outros dois juntos. Exato. Exatamente. Muito aí a Universal pegou e acho que nós temos uma franquia nas mãos, né? É. Não, e aquele negócio, se for bem explicado, pra mim tá valendo pra caramba, cara, entendeu? Eu torço pra que seja bem explicado, mas assim, ao ver o trailer, teve uma coisa que me deixou meio cismado, mas eu acredito que é o Tony Gilroy que tá de novo no comando, né? Inclusive agora dirigindo, né? Exato, agora também vai dirigir pela primeira vez. O outro roteirista é o Doug Roy, que eu acredito que se... Eu não vou cravar, mas eu acredito que é irmão. Provavelmente, no meu sonho. É impossível. Acredito que é irmão, mas não vou cravar porque eu não tenho certeza, né, que ele escreveu o roteiro do Gigante de Aço. Mas eu fiquei um pouco cismado do negócio lá de falar que os Bornes, né, vamos pôr assim, né, os Bornes, que agora a gente já sabe que temos vários, vamos pôr assim, eles foram modificações de DNA. É, pois é. Achei que assim... Tem uma coisa no final do último trailer que saiu, eu fiquei com a impressão que eu tava vendo um filme de ficção científica. É, esse negócio de modificação de DNA foi meio pesado, cara. Porque o personagem, o novo Bourne, né? Que é o Aaron Cross, né? Que é o Jeremy Renner. Ele pula de uma altura inumana, cara. Não, não tem como alguém pular daquela altura e ficar vivo. Ele é um Gavião Arqueiro, né, velho? É, né? Ele é Gavião Arqueiro e tava fazendo missão com o Tom Cruise, cara. E você ele quer fez o quê? A ficação perigosa, né, filho? Ele é o motherfucker que veste de freira, então... É. Ele pode essas coisas, é, ele verdade. Pode, entendeu? Ele é o substituto do Tom Cruise no Mission Impossible, então é essas coisas aí, filho. Ele pode nesse ponto. É, e eu achei que, eu não sei, talvez a cena tenha sido montada no trailer pra levar a gente a acreditar nisso, né, que o cara é tipo um super-humano, mas eu espero que não seja isso, porque... Eu espero vai ser uma decepção, que seja tá? bem explicado, se for bem explicado, de uma forma válida pro que já foi os outros, excelente. Mas, ó, pelo nome, Bourne, o legado, podia ser tipo modificação de DNA dos outros a partir do DNA do Matt. É, não, porque já viu que ele não tem, o cara falou que ele ele não tem uma tal de uma a falha lá que o Bourne tinha. Exato. Do protocolo, né? Então depois do Bourne eles começaram a modificar a galera, entendeu? E várias vezes eles citaram o Bourne, apesar que ele não vai aparecer, mas pelo visto, em várias situações eles vão citar que o Bourne tá por perto ali. É, porque a gente tem o retorno ali de vários personagens, né? Exato. A Joanella não volta, o David próprio Noah, né? Oi? O David Strathairn, o Noah. Isso, é o Robert Finney volta também. Colocaram um cara que eu gosto muito, cara, que é o Jellicoe Ivanek. É, o não vou ir falar, não, soltar spoiler laço de David. Jellicoe Ivanek, cara, eu gosto pra caralho dele. É, e tem o Edward Norton, né? Tem o Edward Norton. E a Rachel Weisz. Exato. Mas, de novo, o filme só tem o nome de um dos livros do Bourne, né? E que, se não me engano, nem é o nome de um dos livros escrito pelo Robert Ludlum, e sim escrito pelo outro autor que depois deu continuidade pra série, que é o Eric Van Lustbader. E, não sei, é difícil, né, sair com expectativa. Nem tô indo com muita, não. Mas, Alexandre, voltando lá àquela coisa que a gente falou no início, comente um pouco mais sobre a questão de adaptações. É, eles tinham que alterar mesmo, porque os livros, eles, pros livros serem bem adaptados, eles teriam que se passar na época em que se passa. Que seria na Guerra Fria ou no período pós-Guerra Fria, que o mundo ainda estava se recuperando. É, então, pra passar tudo aquilo pro mundo atual, tinha que sofrer várias modificações mesmo. E eu acho que são válidas. É aquilo que a gente comentou no começo. Como adaptações podem não funcionar, mas como filmes são muito bons. São é uma franquia das poucas franquias que a gente conhece por aí. Que só melhora. Que você consegue ter três filmes que são muito bons. E melhora de um pro outro. E como até agora o Tony Gilroy não errou, assim, na parte do roteiro, acredito que não vai fazer nenhum tipo de merda com o legado. Eu também espero que não. Eu acho que ele vai manter o bom nível. Até porque é uma franquia que ele tá criando desde o começo, né? Ele acompanhou o crescimento da franquia e foi parte do crescimento. Como se diz, é o ganha-pão dele hoje, né, cara? É. Ele não faz basicamente mais nada. O cara teve que escrever, dirigir. Não, Mank, né? Eu gosto muito desse meio, mas é porque eu gosto dele. Se enrolasse mais um pouco, ele fez o roteiro do Conduta de Risco, porque é um filmaço. Se enrolasse mais um risco, é o Michael Clayton, né? É, o Michael Clayton é porque é foda. É, que eu não. Às vezes eu não ligo muito também. Mas é. Que puta de um filme. E ele também dirigiu, né? Eu não lembro, cara. Não, é, o Michael Clayton. Não, ele dirigiu esse e o Duplicidade. Isso. Mesmo. É, e Duplicidade é um filme mais fraco. Fraquinho. Porque ele é aquela coisa meio. Cara, é meio. Ai, nem senhor e senhora Smith sem ser senhor e senhora Smith. Ai, cara, na verdade, foda, né? Duplicidade é um filme que. Aquele com o Johnny Depp e com a Angelina Jolie. Turista? É. O Duplicidade é um filme que o turista gostaria de ser, mas não conseguiu, entendeu? Não, pra você ver, né? Como é que as coisas são ruins, né, cara? Então, o Duplicidade é um filminho divertido. É um filminho divertido. É gostoso de assistir, mas não é, né? E ele escreveu. Não tá ao nível do Bourne. É, e ele escreveu também o roteiro do Intrigas de Estado, né? Apesar de ter sido baseado em outra história, a série é melhor. Ele adaptou a série. Melhor, mas eu gosto do filme. Ele também coescreveu o roteiro do Armagedon, mas quem julga? Não, né? Não. Quem julga Armagedon? Quem julga Armagedon? Aquilo ali não é julgável. Eu vejo, mas não é julgável. Até o J.J. Abrams estava ali, entendeu? Vê como é que a merda tá grande. É perigoso, cara. Se for ver todos os nomes, vai dar uma tristeza. Não, mas se for pra julgar o Gilroy, então julga, chama o advogado Diabo, que ele também escreveu, pra julgar ele, então tá tudo certo. Tá beleza, ele tá é legal. É bom, o cara é bom escritor. É, não, ele escreve bem. Eu acho que... E também dirige, porque o Michael Clayton é muito bom. E uma coisa que eu gostei no trailer é que perde um pouco aquela coisa da câmera inquieta do Paul Greengrass, né? Acho que dá pra gente entender um pouco mais... Ele aguentava. Ele falava, não, peraí, eu não posso, peraí. É que é uma coisa muito pessoal, é o estilo do Greengrass, a gente assiste os outros filmes dele, a gente vai ver que é aquilo. Deixar de, como se diz, é um estilo que deu certo pra ele gosta, ele não vai deixar de usar, entendeu? É que funciona pro tipo de filme que ele fez até agora. É que eu acho que ele não quer muito sair também dessa linha, né? Eu acho que mais funcionou esse estilão dele aí foi no Voo 93. Ah, não. No Zona Verde. Até porque o Voo 93 tem toda aquela coisa de ser documental mesmo, né? Sim. E o Zona Verde, de certa forma, também. Então acho que funciona um pouco melhor ali do que no próprio Bourne. Uma pena ser tão subestimado. Zona Verde, né? Pois é, ele foi vendido como outro Bourne, cara. É, cara, tem nada de outro. Tá escrito na capa do DVD. Ah, esse que é foda. É Universal, Universal. Tá vendo? Ela não tá nem cagando pra Marte. Tá vendo? Tanto que ela caga pra Marte. E não é assim que o filme, ele é melhor que o Bourne, ele é pior que o Bourne. Não é, mas... Não, ele é outra de coisa. Bourne. É tipo você lançar um filme, sei lá, do Homem-Formiga e falar tipo o novo Batman Begins. É tipo você chegar lá, cara, é tipo você comparar, vamos supor, ah, não, Star Trek é igual Star Wars. É idêntico. É outra coisa. Então foi uma atitude muito infeliz da Universal vender o filme como sendo um novo Bourne. Até nos próprios trailers vende como sendo um Bourne. É porque é aquele negócio, né, cara? O estúdio já teve Tubarão, ET, sabe? Esse tipo de coisa. Ele fala, foda-se o Mar. Não, aqui a gente resolve com o filme. Pois é, é uma pena. Mas o que nos resta agora é torcer pra que a franquia tome um novo ar, né? Apesar deles. Quem sabe, né? Num quinto filme, se o quarto for de fato bom, né? Um encontro, né? Entre Jeremy Renner e Matt Damon em cena. Putz, incrível. É, eles já demonstraram uma certa. Né? É. Seria muito bom, cara. Porque eu queria ver os dois metendo porrada lado a lado. Porque ia ser uma competição bonita. Se bem que. E o quê? Não precisa, né? Ah, peraí. É aí, pô. Um deles sozinho já dá conta de tudo. Eu sei, mas eu quis. Mas era, vamos fazer um. A não ser que no quinto filme. Só se vocês colocar tipo agente Smith, entendeu? Não, então, a não ser que no quinto filme, além da CIA, eles tenham que enfrentar o M6 e chamem o James Bond. Vou chamar o Daniel Craig pra cair na poada também. Aí a briga ia ser tensa. Aí vai ser tenso. Daniel Craig dos James Bond. Não tá merda. Ele apanha muito, mas também bate demais. E se fosse em solo americano, teria um outro problema. Porque se a UCT identificasse aquilo tudo como terrorista... Aí ele ia falar, aí, cara, peraí, a gente tá levando a competição pra outros níveis, né? É competição, tipo assim, é de que aí o Jack Bauer só ia chegar gritando, cara. Ele não precisa de mais. Ele assusta no grito. Largava! Tá bom, largado. Desculpa aí, tio. Volta pro seu dever. É tipo uma briga do Han Solo com o Capitão Kirk. Chegou a dama, né? Chegou a dama e fala: All hands battle stations. É. Aí vão pra estação de batalha e. Dá um seu lugar. Isso. Ah, mas é isso. Aí quando o legado Bourne chegar aos cinemas, vamos comentar aí num alerta de spoiler, talvez? É, provável. Esperamos que sim, né? Esperamos falar bem, né? A gente pois é. Gosta pra falar bem, né? Principalmente quando é numa franquia que a gente gosta, né? Exatamente. É, e, pô, uma franquia foi melhorando de um filme pro outro, então não pode cair agora. É, parece que a bola cai mesmo. Esse foi nosso grande papo sobre Bourne, essa trilogia, que agora vai virar uma quadrilogia e depois uma quintologia e assim por diante. Desse espião super gente boa, queridão da vizinhança, aprontando muitas confusões pela... Caralho, velho! Tipo assim, agora você transformou ele numa sessão da tarde. Da tarde. Velho. Puta merda, velho! Todo futuro, cara. Quando se um dia Bourne passar, vai ser assim. Ah, vai! Uhum. Sessão da tarde merda, que só passa filme de sereia e de... Cachorro. Que fala? É no futuro, cara. No futuro, futuro tudo pode, velho. O futuro vai piorar. O futuro é muito mais desesperador, velho. O futuro promete transforma na sessão da tarde. Prepara, velho. Olha as trevas chegando. É, não, mas é isso aí. Sem brincadeira, foi esse. A gente gosta do Bourne e espera que dê certo essa nova investida deles. Bom, Eduardo, obrigado pela participação aí com a gente. Eu agradeço. Foi muito legal mesmo. Me convidei mais. Pode deixar, tá na nossa lista. Pode deixar, tá na nossa lista. Precisando, a gente chama assim. E a galera que quer te encontrar na internet, onde te acha? É, no Twitter, eu sou @edu_sacer. Eu faço as notícias do seriemaníacos.com.br. Eu faço algumas reviews no seriesnoonibus.com.br. E eu tenho meu próprio blog lá, onde a gente comenta alguns seriados. A gente tem um projeto de podcast. Qualquer dia, se vocês quiserem aparecer por lá, vai ser super legal. Opa, só convidar. Pô, já estão convidados desde já. O Arley, então, que vive lá no Série Maníacos, ia ser uma grande aquisição. Ué, só chamar que a gente vai. Eu não tenho igual não, filho. Eu vou pra onde me chamar. Então já tá convidado. Você, Thiago, Alexandre. Tô lá já. Só oficializando o convite, estaremos lá. Beleza, então. E aí, meu blog é o viciadoinsérie.blogspot.com. Tô lá, review, notícia, audiência, o que aparecer, a gente tá lá, tá bom? Olha só, que maravilha. É um cara ativo, então. Mais um sem vida social, né? É. Bem-vindo ao clube, né? Mas é isso daí. Obrigado ao Alexandre e ao Arley. É, mas é só a nossa obrigação, né? É, como sempre. Eles estão... Eu quero ver o pagamento cair no final do mês, hein? Tão magoadinho ainda. Eu tô precisando de dinheiro pra viajar, tá? Eu tô de solteiro de pagamento. Tá pior que seu filhado de submarino, tá? Tipo, negócio. Mas faz parte do negócio atrasar pagamentos. É isso que é o legal. Você mantém a galera trabalhando mais forte quando o pagamento está para receber. Ô, Alexandre. Oi. Tá na hora de começar uma greve, viu? Você não concorda? Ah, cara. Hora de parar de editar podcast. Fazer qualquer coisa. Vou partir para uns direitos trabalhistas aí, vou lá no Ministério do Trabalho, falar, ó, meu patrão não... Não quer pagar, não, tá brigando, tá lá. Olha só, você vê a situação que a gente passa aqui, convidados na mesa e tendo que discutir essas situações. Né? Depois dessa baixaria que vocês causaram aqui, a gente termina por aqui. Que deselegante. Onde é que foi parar o Urban? Vai. É difícil falar o nome dele. Carl Urban. Aí, eu travo a língua sensacional. Pra quem fazer o rato com a roupa do rei de Roma, você pode falar Carl Urban, né? Falando do Carl Urban. Ah, cara, isso vai merecer uma... Cara, vai merecer aquela... Aquele cortezinho de CD, de CD não, de disco. E ele tentando falar 20 vezes. Cara, não, falando do... Falando do juiz. Pronto, ele é o novo juiz Dredd, só que não aparece, né? Porque ele não tira o capacete.